Vamos ler mais um texto. Jeremias 10. E que o Espírito Santo de Deus já vá trazendo a sua memória e já vá ministrando ao seu coração, à sua mente, quem são os seus ídolos. E nós vamos falar mais sobre isso, porque você vai falar assim, mas eu não cultuo nenhuma imagem, mas um ídolo pode ser outra coisa. E nós vamos ver isso mais à frente. Em Jeremias 10, diz assim o Senhor: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Vamos ler juntos? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Vamos ler juntos o 16 para encerrar. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Somos o Israel do Senhor. Porém, o nosso ídolo pode não ser uma imagem de escultura. E provavelmente não é. No entanto, nós precisamos buscar de Deus revelação de quem são os nossos ídolos. E ao estudar sobre isso, eu fui olhar no dicionário, mas aprofundar mais sobre o que é a palavra ídolo. Eu já tinha para mim que ídolo é tudo aquilo que se coloca entre mim e Deus. Tudo que está entre eu e Deus é um ídolo na minha vida. Mas no dicionário eu peguei algumas coisas interessantes em vários lugares que eu pesquisei, e eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas que eu encontrei a respeito disso. Ídolo é algo falso, algo que não existe, algo aparentemente forte, mas que pode ser facilmente destruído. Uma falsa representação enraizada no nosso espírito que nos impede de seguir o verdadeiro caminho. Vou repetir essa. Uma falsa representação enraizada no nosso espírito, que nos impede de seguir o verdadeiro caminho. Tudo que tem um peso maior na nossa vida do que a verdade da palavra de Deus é um ídolo na nossa vida. Uma televisão pode ser um ídolo para alguém. Um medo pode ser um ídolo, pois coloca a palavra de Deus em segundo plano, em segundo lugar, porque você teme mais do que confia em Deus. E o seu medo pode se tornar um ídolo na sua vida, que te impede de seguir o verdadeiro caminho. Uma mentira lançada pelo diabo pode se tornar um ídolo na sua vida. Ela te bloqueia de seguir o verdadeiro caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? Um ídolo pode ser a internet. Um ídolo pode ser uma pessoa que virou para você e falou: você não é capaz e você não vai conseguir. E você não vai vencer, desiste. O que você está insistindo nisso? Desiste. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Qual é o seu ídolo?